Aí, Joe, qual que é desse maluco aí, mano? Que esse malucão é? É crente. Então, mano, a fita é a seguinte, o que vira não é esses rap gospel que vocês cantam, não, filho. É crente. O negócio mesmo agora é rap secular, tá ligado? É isso que vira. É crente. Então, mano, esses crentes é tudo um bando de canalha. Acontece qualquer coisa na cidade, ele é o primeiro a saber pra fazer sua reportagem. Sai com o destino certo pra cuidar da vida dos outros. É o principal concorrente do tal do leão lobo, tipo sensacionalista. O seu veneno é verbal, distorce mais informação do que os malucos do jornal. Entra pro Guinness, quem sabe cê não consegue um dia. Vamos pegar uma trena pra tentar medir a sua língua. Fala mal dos crentes, se sente na frente dos outros. Quem é você, o bobo da corte, talvez o rei dos tolos. O Joel já dizia, cuide da sua vida. Você calado tá errado e falando tá pior ainda. Cê gosta de cuidar, que atitude esquisita. Vou te dar um gato pra você cuidar das sete vidas. Tudo que eu falo não é fantasia, é real. Pega essas informações e publica no seu jornal. 6 milhões de crente no campo de Marte. Pode torcer o nariz, mas faz direito a reportagem. Mais duro pra você é ter que mostrar o crescimento daqueles que você tentou matar. Tem certas coisas que eu não vou ver na minha frente. Uma novela educativa e a mídia falando bem dos crentes. Contou várias mentiras, palavras ao vento jogou. Ficou falando sozinho porque ninguém te perguntou. É crente. Sempre da minha vida tu cuidou. É crente. Meu passado já Cristo apagou. É crente. Essa é pra você que me tirou. É crente. É crente. É crente. É crente. Sempre da minha vida tu cuidou. É crente. Meu passado já Cristo apagou. É crente. Essa é pra você que me tirou. É crente. É crente. É crente. É crente. Perguntou. Por falar em canalha, como é que anda você? Pra aquele que não for canalha, não tem nada a ver. Corri atrás, não achei, achei que nunca acharia. Pessoa mais chata que você, com suas vãs filosofias. Lá é vem, não leve trás, só tira a paz das nossas vidas. Corre mais, que o cavaleiro da má notícia. Rap de crente não presta. Mas minha rima cê escuta, mais chato do que você. Só sua mentira que tem perna curta. Maldita a pessoa que vê em você um espelho. Seu nome é mais sujo do que pau de galinheiro. Verde que cê fuma, a farinha que cê cheira. Verde pra mim é alface, farinha só de macaxeira. Carreira, tô fora dessa, estrelismo é besteira. Se não gostou, costura minha boca que eu canto rap com as orelhas. A raiva que a mídia tem de nós é coisa séria. Quem vai pra igreja não tem tempo pra assistir novela. A mídia prega o que quer, bem aí dentro do seu lar. Por isso a juventude hoje só pensa em ficar. Ficar com várias pessoas no salão. Ficar bêbado caindo no chão. Ficar gelado e morto dentro de um caixão. Ficar, mudaram o nome da prostituição. E por falar em ficar, se liga na fita. Cê ficou aí moscando e nem ouviu essa rima. É crente. Sempre da minha vida tu cuidou. É crente. Meu passado já Cristo apagou. É crente. Essa é pra você que me tirou. É crente. É crente. É crente. É crente. Sempre da minha vida tu cuidou. É crente. Meu passado já Cristo apagou. É crente. Essa é pra você que me tirou. É crente. É crente. É crente. É crente. Perguntou. Rap na igreja? Que coisa que é essa? Ordem e decência, Deus gosta das coisas certas. Muita coisa mudou depois que Jesus morreu. O mundo entrou na igreja, o que que foi que aconteceu? Seu vacilão, eu vou falar pro cê. Se o mundo entrou na igreja, é claro, pra se converter. Pra ganhar uma alma, eu faço várias loucuras. Tanto bananeira de cueca na rua. Quem é da mídia, vive de aparência. Com uma câmera na mão e a maldade na cabeça. Humanidade, loucura, se torna idolatria. Fissurado por notícia, isso acaba com uma vida. Não é comédia, é pilantragem à beça. Já parou pra pensar que mentira não presta? Aí, repórter, vou dar um toque pra você. Se converte de verdade, você precisa renascer. É crente. Sempre da minha vida tu cuidou. É crente. Meu passado já Cristo apagou. É crente. Essa é pra você que me tirou. É crente. É crente. É crente. É crente. Sempre da minha vida tu cuidou. É crente. Meu passado já Cristo apagou. É crente. Essa é pra você que me tirou. É crente. É crente. É crente. É crente. Perguntou. Sempre da minha vida tu cuidou. É crente. Meu passado já Cristo apagou. É crente. Essa é pra você que me tirou. É crente. É crente. É crente. É crente. Perguntou. Sempre da minha vida tu cuidou. É crente. Meu passado já Cristo apagou. É crente. Essa é pra você que me tirou.